Atenção, rede! Atenção, ouvintes! Começa agora para todo o Brasil! Interligando você com o melhor do autêntico forró. Sem essa de I love you, não vem com essa de my life. Forró sertanejo. Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais. Forró pé de serra. Forró pesado, a moçada se acione e ninguém quer ficar parado. Forró universitário. Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu perdeu. A forrosar com a gente. No ar. O Brasil inteiro ligado. Central do Forró. Apresentação: Coronel Ojuara. Oi, o velho, sim, oi, o velho, oi, o velho, oi, oi, oi, oi, o velho. Tá começando mais um Central do Forró. Meu filho, aqui pela sua emissora número 1, aqui pela sua emissora de rádio favorita, nesse mês de dezembro, e já tá chegando o fim do ano. Ui, meu filho, ligeiro demais. Eu, Coronel Ojuara, vou estar com vocês juntinho nesse final de semana, viu? É, encontro marcadíssimo, você tem com o véio. É, meu filho. Eu, você e o Central do Forró e nas partes técnicas. Ele, cabeça de parafuso. Tá bexiga ali. Central do Forró ao vivo pra você, meu filho. Eita, coisa boa da molesta. E o véio fica contando as horas pra chegar logo final de semana pro véio tá aqui. Tá aqui juntinho de todos os varmiceis pra gente ouvir muito forró. Chegando forró pra você. Vá, cunho, vá. Acho que me apaixonei por você. Estava escrito pra ser assim. Incrível que foi, algo muito especial. Pura paixão, deixou em festa meu coração. Apaixonei por você. Estava escrito pra ser assim.

coronel Ojuara. Bonde do Brasil. Pela janela do meu quarto eu vi o seu olhar. Eu saí pra te encontrar, mas você não estava lá. Eu vi a lua e pensei que o brilho era você. Se eu enlouquecer a culpa é sua. Se eu enlouquecer a culpa é sua. Causou um coração que era só teu. rapadura já. Já comeu, hein, meu filho? Comeu a rapadurazinha? A rapadura é dura que só, moleca! Pensa no negócio, tem muito no Ceará, né? É, no Ceará tem rapadura que só a molesta, Central do Forró e o Coronel Ojubara fazendo muito forró pra você nesse final de semana, nesse mês de dezembro, final do ano chegou, meu filho! Eita, meu filho, que negócio tá bom demais aqui, eita! A cunha forró vai, domingo é? É? Como é o nome é isso aí? Hã? Pronto, domingo de manhã, a cunha vai! Ah, voz de sono, que mal se eu te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. DJ Miquéias, o exclusivo da galera do Forró Romântico. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Agora no espaço, em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora no hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui a voz de sono, domingo de manhã. Esquina da Pizza, Bando Tatu, Lava Jatos Estourados, Vale das Águas, Nova Churrascos e Cyber Network. Rosi Matos, ao vivo pra você! Entre as grandes rádios do mundo. O Brasil inteiro ligado. Central do Forró. Aumenta o teclado do DJ. O swing do seu verão. Olha o solinho do verão. Barra de Rio Jardim do Seridó. Mais um movimento que as novinhas vão dançar. Porque quando elas começam, não conseguem mais parar. E aí? E vai mexendo o corpo todo, descendo pra lá e pra cá. Eu vou te convidar pra praticar o sobe, desce, novinha. O quê? E subidinha, sobe, sobe, sobe. Descidinha, desce, desce e desce. Subidinha, sobe, sobe, sobe. Descidinha, desce. A dança do verão. E subidinha, sobe, sobe, sobe. Descidinha, desce. Vem devagarzinho que eu tô mandando. Vem devagarzinho que eu tô mandando, novinha. Desce, desce. Barra de Rico. Equipe Rico vem novinho de Ouro Branco. Estourou. É mais um movimento que as novinhas vão dançar. Porque quando elas começam, não conseguem mais parar. É perdido o ritmo de Gaicó. E aí, tá o quê? E vai mexendo o corpo todo, mexendo pra lá pra cá. Dançando a noite toda, não conseguem mais parar. Eu vou te convidar pra praticar o sobe, desce, novinha. O quê? Subidinha, sobe, sobe, sobe. Descidinha, desce, desce e desce. Subidinha, sobe, sobe. Repertório novo. Eu disse subidinha, sobe, sobe, sobe. E subidinha, sobe, sobe, sobe. Descidinha, desce, desce, desce. Online informe, Jorge Azaldes, R.R. Marmão, Janinho do Show, Jefferson Cedez, Chancy Cedez, DJ Leão. Estourou. Barra de Rico. Vou te convidar pra praticar o sobe e desce. Vocês, vai! E subidinha, sobe, sobe, sobe. Descidinha, desce, desce e desce. E subidinha, sobe, sobe. Equipe Bom Vermelho de Parelhas, estourou. Bom Vermelho da Farra, estourou. E subidinha, desce, e desce, e desce. Subidinha, sobe, sobe, sobe. Descidinha, desce. Equipe FDM, os filhos da mãe. Estourou, legal. Barra de Rico. Repertório do Passarinho Produções. Valeu, meu, obrigado. Balada Produções. Meu pai é foda, eu sou fodinha, ele pega as coroas. ele pega as coroas e eu pego as novinhas. Eu e meu pai, nós é coligação, nós ostenta porque tem ele é fodinho, eu sou fodão. Eu e meu pai, nós é coligação, nós ostenta porque tem ele é fodinho, eu sou fodão. Meu pai é foda, eu sou fodinha, ele pega as coroas e eu pego as novinhas. Meu pai é foda, eu sou fodinha, ele pega as coroas e eu pego as novinhas. Olha o solinho que vai estourar nesse verão. Meu filho, foi ligeiro demais, homem. Oxe! Pensa num negócio tão bom, meu filho. Tão feliz quando eu volto assim. Tão ligeiro pra perto de vocês, homem. Centrando foi ganho, veio o Coronel Ajoar, a gente juntinho todo final de semana. Viu, meu filho? Não esquece. Todo final de semana nessa mesma emissora, nesse mesmo canal, viu? É eu e você juntinho e tocando muito forró. Pronto, meu filho, tá chegando pra você forró pegado. Sabe aquele gelo que você me deu? Vai! O tempo conserta tudo, ninguém pede por esperar. O desprezo que você me deu, as dores que me fez chorar. Se for como folha ao vento, vou pra bem longe de mim. A dor e o meu sofrimento, as poucos foi chegando ao fim. Eu não tenho certeza se deixei de te amar, só que eu sei me dar amor e você me dá gelo. Você me deu daquele gelo que você me deu. O Juara! Você apareceu na minha frente, do nada de repente, eu quase partei, ai, ai, meu Deus. Quanto tempo faz que a gente não se vê? Saudade de você, do nada desapareceu. O que que aconteceu? Você vem se desculpando, dizendo que sente tanto, por ter perdido tempo, por ter jogado fora amor. Eu tinha esquecido que um dia já me fez sofrer, mas eu sofro de novo, se é pra sofrer com você. Chega pra cá, que hoje eu tô fácil de apaixonar, de amar. Não precisa nem pedir pra perdoar, nem cá. Meu bem, eu não consigo te odiar, amar. Não me pede com jeito que eu vou te dar. Eu vou te dar. Do nada desapareceu. E o que que aconteceu? Você vem se desculpando, dizendo que sente tanto, por ter perdido tempo, por ter jogado fora amor. Eu tinha me esquecido que um dia já me fez sofrer, mas eu sofro de novo, se é pra sofrer com você. Chega pra cá, que hoje eu tô fácil de apaixonar, de amar. Não precisa me pedir pra perdoar. Vem cá, meu bem, eu não consigo te odiar. Me pede com jeitinho que eu vou te dar. Amor, amor, hoje eu tô fácil de apaixonar, de amar. Precisa me pedir pra perdoar, vem cá. Meu bem, eu não consigo te odiar. Me pede do jeito que eu vou te dar.

Esse balanço joga esse corpo pra cá. Venha dançar comigo, rebalando sem parar. Vem esse balanço, joga esse corpo pra cá. Venha dançar comigo, rebalando sem parar. O mundo fica louco, isso dá ressonância. Eu sou da guitarrinha, bom, que bom, que bom. Todo mundo fica louco. Essa é o som da guitarrinha, manda, olha aqui. Vai, esse é o som da guitarrinha. Sacode, olha que sacode neguinha. Esse é o som da guitarrinha. Ei, gente, sacode. Olha que vem desse balanço, joga esse corpo pra cá. Venha dançar comigo, rebolando sem parar. Olha que vem desse balanço, joga esse corpo pra cá. Venha dançar comigo, rebolando sem parar. Tu fica louco, solta é som. Da guitarrinha, bom, que bom, que bom. Todo mundo fica louco. Joga a mãozinha, vamos embora aí. Bom, que bom, que bom, que bom. Esse é o som da guitarrinha. Vai, olha que sacode neguinha. Bonitinho, esse é o som da guitarrinha. Chora guitarrinha na sacola. Nesse balanço, joga esse corpo pra cá. Venha dançar comigo, rebalando sem parar. Olha que vem nesse balanço, joga esse corpo pra cá. Venha dançar comigo, rebalando sem parar. Todo mundo fica louco quando escuta esse som. O som da guitarrinha, bom, de bom, que bom. Todo mundo fica louco. Esse é o som da guitarrinha, sacode, olha que bom. Esse é o som da guitarrinha. Mana, olha que sacode, neguinha. Da guitarrinha. Eu quero ver agora dar uma paradinha. Oi, gente! Obrigado por vocês terem vindo no show da Sacode, viu? Quero ver todo mundo dançando comigo, bora! Bota pra quebrar na pisadinha da Sacode! Falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão adiantando. Sei que seu coração gritou por mim. No último forró que o Riquel me tocou. Na pior era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. Eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado. E não o coral de Uiraúna. Sei que seu coração brigou por mim, na puxada do pole que o valse tocou. Pra piorar era aquela que a gente dançava, a saudade bateu e você chorou. Eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei. Sentaremos juntos e de mão dadas vamos. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. E nos teus olhos ainda existe amor, o teu olhar no que eu tocarei. Mesmo que passe, joga a mão pra cima e vem. Sem me dar conta, eu regresso para o mesmo. Eu confesso, espero que o perdão esteja em tua mente. Por isso eu rezo. Eu sou sincera, sou sincera. Eu te prometo, eu te prometo. Não me olha depois que abri essa porta. Aí te digo, se for não volta. E já te disse adeus. A tua amiga me ligou me dizendo que você estava morando perto dela. E eu confesso, eu só queria te ver, te ver. Ficar com te dizer, Manaus, joga a mão pra cima e canta comigo. Eu quero ouvir. Eu esperarei. Vem. E de mão dadas vamos. E todo mundo vem com a gente. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. E nos teus olhos ainda existe amor. O teu olhar diz eu contarei. Agora pra ser o seguinte, a mão pra frente. Se você é do pro... eu não quero nada. Sigo cantando. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. Sigo cantando com a luz apagada, porque a guerra me tirou. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. O melhor forró pesado do Brasil. Todos coleguinhas. Vamos, Jorge. Vamos caminhar. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. E nos teus olhos eu te amor. O teu olhar que eu voltarei. Mesmo que passe toda, vem todo mundo, vem. Sem me dar conta, eu regresso para o peso. Eu confesso, espero que o perdão esteja em tua mente. Por isso eu peço. Juara. Eu sou sincero, eu te prometo. Não me olha depois que abri essa porta. Aí te digo, se você for não volta. E 7 de setembro, a tua amiga me ligou me dizendo que você estava morando perto dela. E eu confesso, eu só queria te ver, te ver. Ficar que passe toda a minha vida eu te esperarei. E nos teus olhos ainda existe amor, o teu olhar do seu voltarei. Mesmo que passe toda a minha vida e eu não quero nada, sigo cantando com a luz apagada, porque a guerra me tirou. Esperaria, viu? Junta o mapa, a gente caminhar e depois vai me esperar muito, nem lá eu vou, viu? É. Coronel Ojuara e o Central do Forró, nas partes técnicas, eles, cabeça de parafuso. É, meu filho, mais um mês aqui, a gente juntinho nesse mês de dezembro, final do ano chegou, viu? Já tá na hora de comprar os presentes aí, é, porque 2015 tá vindo aí, 2015 a gente vai estar juntinho também, né, meu patrãozinho Marquinhos? É... vai se despedindo de todos vós me ser, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e também obrigado pela paciência. Próximo final de semana estarei aqui, se Deus quiser, junto com todos vós me ser. Isso. Cheirinho pra todos vocês. Tchau, gente. Fui. Você ouviu Central do Forró. Programa transmitido para mais de 300 emissoras em todo o Brasil. Comentário ou participação, envie seu e-mail ouvintecentral@hotmail.com.